Se você ainda tá ouvindo isso aqui, muito obrigado por não desistir de mim. Peço que aguente mais um pouco, pois coisas boas estão por vir. Eu tô de volta. No programa de hoje, temos a ausência confirmada de Leandro Ramos, que vocês devem conhecer pelo personagem Julinho Davan, né, do Choque de Cultura. Ele começou a fazer sucesso com o Choque de Cultura, mas eu acompanho ele desde bem antes, eu gosto dele desde antes. Ele já era diretor de alguns programas no Canal Brasil, tipo o Matador de Passarinhos do Rogério Skylab, e eu amava. Também tinha o Larica Total, sabe? Ele dirigia uns legais. Ele também fazia o Julinho Davan Talk Show, eu gostava muito. Olha, só teve uma edição, mas eu gostei. Gostei do formato e tudo, da ideia, da audácia. E o cara era anônimo pra grande massa. Aí, com o Choque de Cultura, bombou e estão reconhecendo o cara. Mas eu tenho ele no Facebook, eu falei com ele, convidei pra gravar. Ele aceitou, a gente marcou o dia, marcou hora. E era uma quarta, faz muito tempo, isso foi em janeiro. Era uma quarta e eu. De tarde eu mandei mensagem, tudo certo pra hoje à noite. Aí ele confirmou, tudo certo. Cara, eu fui pra um estúdio, velho, porque eu queria que ficasse algo muito bom. Eu tava muito animado pra isso, fui pra um estúdio, até coloquei foto no Instagram. E cara, eu tava muito animado. Só que nesse dia, a internet da cidade tava um cu. Tava um cu, cara. Não dava pra manter uma chamada no Skype com decência. Aliás, não dava nem pra ligar no Skype, porque quando você tentava conectar, aquela merda caía. Então, eu não consegui, a gente não conseguiu manter a ligação. Depois eu tentei remarcar para outro dia e ele não respondeu mais, não apareceu mais. Nem no próprio dia, né? Depois de. A gente tinha marcado pra 9 horas. Mas já que lá era. Ele mora em São Paulo, né? Então lá é horário de verão e aqui não tinha. Aqui não tem horário de verão. Então pra mim seria 8. É isso? É. Então eu fui bem mais cedo, lá 7 horas já tava lá esperando. E infelizmente não deu certo. Vou tentar falar com ele para remarcar, mas eu acho difícil agora, né? Porque ele tá tendo trampo pra caralho, né? Deve estar trabalhando muito, então mais difícil. Mas vou tentar. Né? Vou. Porque eu gosto do cara, eu gosto. Queria muito trazer também o pessoal todo, só que um de cada vez, sabe? E falar com ele sem personagem nenhum. Porque eu gosto muito do Daniel Furlan, do Kaito, cara, do Raul Checker. De um que quase não aparece, ele fica mais na parte de escrever, e eu acho que edição também, que é o Davi BNK. Eu curto muito ele, cara. Ele fazia o Poeta de Sunga no último programa do mundo. Então eu vou chamar um por um esse pessoal. Espero que aceitem, né? Espero que pelo menos um deles aceite. Espero que agora isso aqui engrene, porque são 2 anos no anonimato. Vamos lá, vou também 2 anos que eu não gravei isso aqui com nenhuma pretensão de levar a sério. Mas agora vai, espero que dê. E cara, vocês viram aquele negócio de o podcast é delas, aquela campanha. E no mês de março, é março que estamos? Cara, é março, mês de março, que é o mês da mulher. É o cara dono de podcast convidasse um ou mais ouvintes mulheres, aí se inscrevia lá no site, sei lá, umas merda, pra incentivar o público feminino na podosfera. Pô, mas vai te fuder, né, velho? Se tu quer fazer, quer ter um podcast, quer participar de um podcast, faz um. Faz um e lança, cara. Quem já ouviu os primeiros episódios, eu vou até. Eu vou deixar o primeiro episódio, mas acho que 3, 4. 2, 3 e 4 eu vou deixar privado, porque eu sinto vergonha quando escuto aquilo. Eu não sei ainda, mas talvez eu faça isso, talvez eu deixe privado. E era horrível, cara. Eu gravava com o celular, não era nem com fone de celular, era direto no celular, então era. Era algo horrível. E no primeiro que eu gravei com um headset de R$ 10, sabe? Eu não tinha nem baixado o Audacity, nem nenhum programa. Eu gravei com a própria ferramenta do Windows de gravar. Então é horrível. Então, cara, não. Se tu quer gravar algo, vai lá e grava, não tem? Ah, tem que incentivar as mulheres. Ninguém me incentivou, cara. Tô aí há 2 anos no anonimato. Não recebi incentivo de ninguém e não tô reclamando por isso. Eu acho bom até. Então, cara, eu deixo avisado que, pra alegria do meu público e pra tristeza das feministas, garanto que neste mês de março, assim como o Hernani falou lá na página dele, neste mês de março não teremos nenhuma convidada feminina. Lidem com isso, me agradeçam depois. Aí, Almi! Aí, Alisson! Vão tomar no cu, otários! Muito bem, depois de muito tempo, estamos aqui de volta. Cara, eu tô sem vontade nenhuma de gravar, tô bem deprimido. Mas eu percebi que se eu ficar esperando pra gravar enquanto estiver bem, eu não vou gravar nunca. Eu ficava sempre adiando, não, amanhã quando estiver melhor eu gravo. E nunca dava certo. Então, estou aqui gravando mesmo mal. Vamos lá, o que tem acontecido ultimamente? É, nesse tempo teve o carnaval. Ah, eu gravei um podcast de agradecimento ao pessoal do grupo, ao Hernani. Eu coloquei o link lá. Se você não ouviu, ouça. É importante. É, os meus profundos agradecimentos a todos. Dia da Mulher, né, bicho? Dia da Mulher. Também fiz minha homenagem ao Dia da Mulher. Está no Facebook. Você vai lá na página e vê a minha homenagem. Despertei o ódio de algumas pessoas. E essa era a intenção desde o início. O ódio gratuito despertado em qualquer pessoa. Eu peço perdão pelos barulhos externos. Aqui eu queria ter gravado durante a noite, porém não deu. Então estou gravando aqui pela manhã, são 10 da manhã. E aqui passa muito carro, muita moto, e isso vai, com certeza vai foder o áudio. Acabou de passar uma moto aqui. É, não dá pra evitar, mas vai ter que ser assim, né, bicho? Teve aí carnaval, como foi seu carnaval, cara? Não importa, eu não ligo como foi seu carnaval. Ah, minha dica para você que quer passar raiva nesse dia da mulher. Você vai agora no canal do Pânico na Jovem Pan, no Toba. Ele sempre posta as entrevistas do dia e também retira alguns trechos e postam isolados. Você vai nos três últimos vídeos curtos, que é da entrevista da Sandra Corvelone e a Marina Ganzaroli. Em especial, aos dois intitulados Defendo com Unhas e Dentes, e a outra é O Lugar Mais Perigoso para a Mulher é o Lar. Você assiste esses dois vídeos para garantir sua dose diária de muito ódio. Eu ia comentar eles, parte por parte, ia debulhar, só que eu tô sem tempo, já que eu não consegui gravar ontem pela noite. Então vamos só ler um artigo que faz um tempão que eu queria ler. Queria mostrar para vocês um dos artigos do ano, sem dúvida nenhuma. O título é Por que todo mundo que estuda na USP é burro pra caralho? Uma reflexão sobre incentivos cruzados e gente imbecil. Vocês já repararam que existe um negócio? O autor desse artigo, esse Costa Lara, eu mandei mensagem para ele no Facebook. Queria muito conversar com ele sobre esse artigo em especial. Então, se alguém tiver algum outro meio de contato dele, agradeço. Vocês já repararam que existe um negócio chamado tirania? É esse pessoal dos governos que dizem que roubam dos ricos para dar para os pobres e também dizem que concorrem entre eles. Mas na verdade é tudo mentira. Porque os governos não concorrem porra nenhuma. Eles apenas se revezam e vivem abraçados com os riscos. Tanto é que os pobres estão tudo ali, jogado no mundão. Daí essa tirania usa de vários meios para escravizar as pessoas. Imprime dinheiro mais do que deviam, cobram imposto e se você não pagar eles mandam a polícia na sua casa roubar suas casas e te prender. Também e principalmente controlam o fluxo das informações para você achar que está entendendo alguma coisa, tipo, na verdade você não tá entendendo porra nenhuma. Então você, jovenzinho, que tá na escola, que acabou de entrar na universidade e se acha acima da média, se acha muito inteligente, desculpa, bicho, não é bem isso não. E é pra isso, pra controlar o fluxo da informação, que serve o MEC e a educação pública, pra te enganar, pra mentir pra você. É manobra de distração, é o mágico balançando o paninho colorido com uma mão enquanto ele faz o que interessa com a outra mão, pra onde você não está olhando, porque está olhando pra mão que está balançando o paninho colorido. O governo é um bando de filhos da puta, não importa quem seja, todos são, porque é uma grande, é uma gente, aliás, tô ficando analfabeto. Porque é um agente que parte de uma pretensão de superioridade sobre você. Um pessoal que se acha iluminado e mais capaz do que você mesmo para definir o que é bom para você. Porque se deixar na sua mão, segundo eles, você é um imbecil e vai foder tudo. Cara, tá passando muita moto aqui, velho. Tá me dando agonia. Na verdade, é pior que isso. Isso é absurdo, mas é só discurso público. A real é que aquelas pessoas são só ladrões mesmo. Gente que se junta e se organiza pra viver de te roubar sem ser preso. E você acha que essas pessoas, cuja vida é roubar, vão te dar as informações necessárias pra você desvendar o crime delas e se fazer livre das amarras que elas querem colocar em todo mundo? Pô, você é burro, hein? É, tem uma frase, eu não lembro o autor. É, o Estado não dá educação, porque educação derruba o Estado. Pense nisso. Não é papo de anarcocapitalista utópico. É papo de gente que vê a realidade. Seria como se o ladrão chegasse pra você e falasse: isso é um assalto. Te entregasse o revólver pra você segurar enquanto ele esvazia seus bolsos. Vocês não conseguem perceber o absurdo disso? E é por isso que eu falei ali em cima que quem estuda na USP é burro. Não falei ignorante, maluco. Não falei que é fraco. Falei que é burro. Porque não precisa o cara entrar na faculdade pra perceber isso. O cara que estuda na USP é burro exatamente por não ter percebido isso com 17 anos e ter estudado pra caralho pra fazer uma prova de macaco pra entrar lá. A burrice dessas pessoas é, portanto, anterior às suas vidas universitárias. É um lugar de gente burra, porque quem não consegue cruzar essas informações e perceber isso com 17 anos é portador de um déficit cognitivo inegável, irreversível e muito importante. Se você quer estudar de verdade, ou você se vira com os livros e busca os princípios e métodos para a autoeducação, porque eles existem, ou você tem que pagar. As pessoas e as organizações de pessoas reagem a incentivos. O incentivo aqui no caso é custeio. Se você vai estudar onde o governo custeia, os interesses atendidos por essa educação serão os interesses do governo. Se você vai estudar onde você custeia, então os interesses atendidos têm que ser os seus, senão você para de pagar e vai embora, e eles morrem de fome lá. Porra, é tão simples isso, é claro como água. Não é possível que uma pessoa saudável, cognitiva, intelectualmente, não consiga perceber isso. Não conseguir ver que é assim, é doença mental, não tem outro nome. É burrice mesmo, é mongolice, é preguiça de pensar e é também fraqueza de caráter, de não avaliar as coisas por si mesmo. E ir simplesmente acreditando no que a patuleia diz sem submeter essas informações a nenhum tipo de teste, nem dentro da própria cabeça. É gente que se entrar numa festa onde todo mundo tá comendo mousse de chocolate e receber um pote de merda, come a merda e ainda elogia, por ver todo mundo em volta comendo mousse e achando gostoso. Mas vamos supor que você seja um débil mental. Olhando essas duas fotos, você chamaria pra jantar quem você chamaria pra jantar na sua casa? A primeira é a Marlena Chaui, estrela da USP, e o segundo é o Gustavo Franco, estrela da PUC do Rio. É isso, porra! É simples assim. Quem estuda na USP tem que morrer comendo capim embaixo de chicote mesmo. E isso é a vida. As pessoas têm a tirania que merecem. Estuda ou estudou na USP, é merda e acabou, não tem o que discutir. Sobre USP e demais instituições públicas de ensino, é isso. Aí, cara, um beijão pra todo mundo da UFAO que se acha fodinha. Tem mais aqui embaixo, mas eu não vou ler essa parte. Que é a parte que o pessoal da USP vai ficar com raiva e vai começar a xingar o cara, sabe? Então, quem quiser, eu vou deixar o link da parte 2 desse artigo, que é só o pessoal da USP dando um rage Mas, cara, na primeira vez que eu li esse artigo, eu achei bom para um caralho. Eu postei no Facebook, eu printei e botei lá nos status do WhatsApp. E só desse compartilhamento vieram umas 5 ou 6 pessoas da UFAO falar merda. Então eu quero que vocês tomem seus cus, que eu tô cagando pra vocês. Vocês acham, ah, eu entrei na Federal, olha como eu sou fodinha. Cara, tu acha mesmo isso? Tu é burro pra caralho, velho. Sai sendo escravo do Estado e acha que... UFAO, Federal é massa. Olha lá, eu curso filosofia na UFAO. Porra, cara. E não é nem essa a questão, antes eu queria muito cursar filosofia, até perceber a merda que essas federais são, saca? Mas enfim, bicho, vamos encurtar que meu tempo tá pequeno. Mas vamos lá, será que alguém daqui ouve rádio? Esses dias eu tava ouvindo o Pretinho Básico, e o Fetter colocou um áudio do último programa do... Correspondente Esso, que era um repórter, um programa, aliás, de rádio, que durou 27 anos, começou lá na época da guerra, e ele ano a ano foi narrando os acontecimentos, narrando os fatos. Nesse último episódio, nessa despedida, ele faz uma retrospectiva desses 27 anos, ou seja, vai contando um fato que marcou cada ano. Ele vai lá, ano por ano, falando. E no final, o cara com aquela voz inabalável, com aquela dicção intacta, ele se emociona. E eu sinceramente não sei se ele terminou o programa porque tinha que terminar mesmo, ou por vergonha de ter se emocionado. É, pelo que eu vi na descrição, ele teve que passar a bola pra outro cara do rádio pra terminar de ler, ou finalizar o programa. Cara, quando eu ouvi isso, depois que eu ouvi lá no Pretinho, eu fui pesquisar o áudio completo. Cara, é incrível você ver um ser humano com a dicção perfeita. E quando ele se emociona, ele perde essa dicção. É, tem um certo momento que você não dá nem pra entender o que ele fala. E muita gente hoje em dia acha que comunicação é falar bem, tem uma dicção picuda, uma dicção foda. E tem uma voz bonita. Mas não é isso, cara. Comunicação não é isso, sabe? Eu me emocionei com o áudio de um cara de não sei quantos caralhos de anos atrás. Nem conheço o cara, nunca tinha ouvido, mas me emocionei, porque o cara fala com a alma. Tudo bem, eu posso ser até mal interpretado por isso, mas o rapaz fala com a alma. E é isso que tá acabando. A nova geração perdeu a capacidade de se comunicar. Entende? Ao longo do tempo, a gente foi perdendo, cara, e... Quando começou as relações pela internet, relações não físicas, aí foi que degringolou tudo. Se a gente já estava perdendo a capacidade de comunicação, a gente perdeu ainda mais. Então temos poucos nomes hoje em dia que são bons no rádio. Eu sinto muita falta, por exemplo, em Alagoas, cara, eu não conheço um comunicador decente, sabe? No Pretinho Básico eles fazem um quadro chamado Rádio Energia, que é uma sátira a essas rádios jovens, sabe, que tocam músicas sempre animadas, e é uma puta sátira genial. Mas é basicamente o estereótipo dos programas daqui. É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo formato. É sempre o ouvinte liga, pede uma música, é sempre ler uma mensagem motivacional, é sempre toca música alegre, é sempre isso. Só tem isso. Por isso que eu busco... tenho que buscar as rádios de fora, Jovem Pan, curto Jovem Pan, entre outras. E bicho, eu sou puta fã do Pedro Smanioto, que é da Atlântida. Ele, nesse programa que o Fetter mostrou o áudio, ele em questão de lá enquanto ouvia o áudio, ele pegou a voz do cara. Ele é um ótimo imitador. Pra mim, ele... E algumas pessoas lá da Atlântida, também alguns da Gaúcha, são o que resta da comunicação. O que resta na nova geração comunicativa, que ainda tem alguma qualidade. Eu sou muito fã do Pedro Smanioto, ele, pra mim, ele é genial. Pra mim ele faz a melhor imitação do Faustão do mundo. Ou do Brasil, né? Não sei se ninguém lá fora imita Faustão. Mas é isso, cara. Tá me incomodando realmente essas motos passando aqui. Então eu acho que eu vou encerrar por aqui, velho. Porque não dá pra gravar desse jeito. Mas eu vou postar mesmo assim, porque eu tô cansado de prometer. Prometer e não cumprir. Mas é basicamente isso. Tá se aproximando aí. Nem tá tão perto. Faltam 2 meses, eu acho. Sei lá. Nem sei qual foi a data. Mas já se aproximando aí o aniversário de 2 anos do podcast. E esse ano vou tentar fazer algo diferente. Vou fazer uma série de entrevistas. E pretendo fazer vídeos também. Vai ter um documentário. Sabe aquele estilo americano de falso documentário? Vai ter algo assim. Tô pensando em algo assim. E é basicamente isso. Vem coisa boa por aí. Então não desistam de mim. Continue escutando. Muito obrigado e até a próxima.